paixão. Sou louco por teu sorriso e tudo que precisa com você sonhar. Quero provar do teu beijo e sempre que te vejo, só penso em te amar. Estou apaixonado por você, meu maior desejo. Calcinha Preta, volume 10. É que sou louco.